tarde, bom trabalho. T192 autorizado, portão 10? Afirmativo, portão 10. Ciente, 10, portão, tanto 3192. Alfa Vitor Juliette, autorizado sinal 17, reporte na curtíssima. Alfa Vitor Juliette. Repara curtíssima, Alfa Vitor Juliette. Olympus 09, Olympus 03. Gente, confirmei a matrícula, Força Aérea 2703. Ativou, Força Aérea 7203. É a matrícula, ok? E o pai de chamada é o Olympus 09. É pelo frágil, ok? Ciente. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ciente, aguarde para a cópia. Aguarde. Salvador, voo 755, informação Victor, autorização com fixo. 755, aguarde para a cópia. Aguardando até a saída. Saída vai ser da EL. A EL. Salvador, passaria 223, ou não? Passaria 223, não prossiga. Seria a saída prevista? Como adiantar? Passaria 231 para Brasília, nível de voo 340, via... Para Barreiras, nível de voo 340, saída Momo, após voo direto, decolada 10, curva esquerda, controle 19.35, torre 18.6, transporte 5547. Passarei o 2231, transponder 5547. Passarei o 2231, corrigimento 40, poste pronto para o pushback. Recontaremos. Falou, acionero 6314, pronto para pushback, acionamento, posição 05. 251, 3325, dá 3155. Puxa, poste pronto para o táxi. Autorizado, passará para o táxi, 6314. Falo Salvador, Gol 077. 077, prossiga. Na escuta, autorização para o Cadeão, 360. Bruno 077. Autorizado, 360 o Galeão, reposto pronto para a cota. Tá pronto. Bruno 077 para o Galeão, nível de voo 360. Via o pessoal do 10. Decola da 10, após curva direita, saída da EL, após Leda, após Bridge, controle 19.35, torre 19.6, transporte 5544. Ok, autorizou para o voo 807, Galeão 360, apesulo 10, cabeceira 10, decola direita, cumpre saída da EL, Leda, Bridge, 19.35, controle, transponder 5544, voo 807. O voo da Gol, confirme. É 1077 ou 1807, confirme. 1077. Ok, você está passando o número com o número 807. Então, Gol 1077, esse é o número do voo. Ok, obrigado, amigo. Nada. Seu planejamento está correto, informe para o puxa. Bom, Mara. Posso caber, né, seu rei? Escreva que você siga. Já de posse da autorização, será que para fazer preciso desembarcar aqui para pegar alguma coisa que você tem? Tem um para a nova autorização que já passou 5 minutos? Sim. Pronto. 3529 para a Vitória da Conquista, nível de voo 200. Arbor, após voo direto, Vitória da Conquista, decola da 10, curva à direita, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5557. Estou confirmando a saída Arbor. Exato. Exatamente, Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Autorizado 200, saída Arbor, após direto conquista, decola da 190 com curva à direita, 119.35 controle, aciona 5557, trip 5219. Trip 5219, codejamento correto, resposta pronta para o push. Passará. 33, backtrack autorizado até o pátio 4, reporte liberando pista. Whisky Quebec, hotel, planta cópia? Afirmativo, Quebec, hotel pro. Papatango, Whisky Quebec, hotel, para o Rio de Janeiro, nível de voo 380, via Upe Azul 1-0, decola da 1-0, após curva direita, cena da El, pós-dedo, depois voo hibride, controle 1-9-35, 1-9-6, transponder 5550. Autorizado 380, pela uniforme Zulu 10, me fala pista 10, com curva de defesa da El, Leda, Leda Brive, chama 119.35, zona 35550, o que pega a toque. Batanguis Quebec Hotel, transpor 5550. 5550, que pega a toque. Batanguis Quebec Hotel, com o evento correto, resposta pronto para o push. 5, está pronto para acionar, o que pega a toque. Alô, Alô, Genero 63, no 4 está pronto para o táxi, 125 a bordo, 3 horas alterando registro. Genero 63, 14, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, que nega 10, 12, foi 1 no outro desse momento. Ponto de espera da Índia, 1012, 2266, 63, 4. Está pronto para acionar o Whisky Quebec Hotel. Levadão, o Whisky Quebec Hotel livre de acionamento, resposta pronto para o táxi. Você pode tirar. Puxa na 0-2. 2000 na 0-2, com 075. Salvador, é gol na 755, boa tarde. Gol na 755, acena identificação, chegada Bonf. Desce para nível de voo 050 e redução para 2309. Desce até o 50, reduzindo na Bonf, 755. Salizão com campo, Victor Mike Quebec. Chama agora a torre 118-6. 186, grato, boa tarde. Boa tarde, vou chegar 63 no 4, aproximando, enquanto o cara está completamente pronto. Puxaner 63, 14, autorizado a linha de decolar. Pistão 10, vento 110 graus, 119. A linha decola da 10063, 14. Foi Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, dá presente autorizado em encurtar, reporte na curtíssima 17, Victor Mike Quebec. Passará na curtíssima da 17, Quebec. Papatango, ainda mais alto. A Delta Lima, confirme o tipo do equipamento. Jamaica, prossiga. Passo no corredor forte, mantendo no meu pé e manobras, o Romeu Papatango, Papa 28 Alfa. Vou subir Salvador, 1010, corredor Axé, decola da 10, após curva à direita. Controle 19.35, foi 18.6, transponde 5475. Tomatão Green Jamaic Alpha, decola da 1-7 ou da 1-0? Vamos pra cá. 1-0-7-5. Tomatão Green Jamaic Hotel, sobrevoo sobre Salvador, 1.000 pés, corredor Axé, decola da 1-7, após curva à direita, controle 1.9.35, tô em 1.9.6. NER 63 no 4, decolar 237, controle em 119.35, bom voo. 93563 no 4, obrigado, boa tarde. Como Comando Oscar Lima, X-Ray. Controle, muito boa tarde, Xenar 6314, passando no 1500, perfil da Momo. Xenar 6314, contato radar, sobe ao 340 na saída Momo. Deixa eu entrar na Momo, 6314. Oscar Lima, prossegue pelo corredor forte, aporte embora aqui. Passa pelo táxi. Passa na para o táxi, Xenar 6314. Alô, Salvador, L5729, frente da Vitor, Confins 340. Guarda-copa, 5729, hein? O 925, se está autorizado para Brasília, nível 360, Bezolô 17, decola Delta 0 com primeira curva à direita, saída Arbor, Transit Arbor e posteriormente posição Elefa, onde intercepta Bezolô 17, frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia, seu transponder 5552, voo no 925. Só confirmando o nível 370? 360, 3620. 360, conforme o plano, decolando da 1-0, árvore a saída em, após a posição eleva. Onde intercepta a Zulu 1-7. 1935, 186, 5552 no transporte. Voo 925. Correto. Informa para o puxo acionamento 1925. Informará o voo 925. 3217 para o puxa também. Aguarde na remota, tem aeronave na posição ao lado executando. Puxa, aguarde, número 2 no setor, 3217. Quebec, solo 39, confirmando parte 4. Ciente, backtrack autorizado, ao estacionar frequência livre, Victor Mike Quebec. Copiar novamente. Ciente. Oscar Lima X-Ray, seu destino Recife 190 ou 90, decola no 7 com curva esquerda, Pucca Aracaju, controle em 1935, 5476 seu transponder. Oscar Lima X-Ray. Recife 90, levou 177, decolando no 7 com curva esquerda, Pucca Aracaju, 5476, 1935, no controle de saída, estamos pronto para acionar. Chame a torre agora, 18.6, só vai decolar da 17. Chame a torre para acionamento, táxi decolagem dessa pista, Oscar Lima X-Ray. 0.6, está pronto para o pushback em acionamento. Simultaneamente. Você entendi, 0.6. Está pronto para o pushback em acionamento. O portão meia dúzia é o no gol no 077, aguarde para o pushback. Sim. 755, pronto, push, no 07. Aguarde para o push. Temos duas aeronaves já no setor efetuando. Aguarde para o pushback. Guarda. 755? 755, 4000, ajuste na 092. 4012, 755. Sistema ativo. Já coordene com a equipe de empate, tem uma Avianca na retaguarda, assim que ele liberar, você já execute o pushback em forma táxi. Tá, 3217. Senhor Xenar 6321 com 100 após, alternando Goiânia com 4 horas e autorizado para o ponto de espera da 1-0 via Índia e Alfa, quando lá chame a torre 18612 ou Xenar 6321. Índia Alfa, ponte para 7612, obrigado, boa tarde, Xenar 6321. Boa. O tráfego no portão 6-12, portão 6-12 é o voo no 077, na escuta? Prossiga. Vai passar cauda o Airbus da Oceanair. Execute seu pushback após o mesmo, informe táxi. Quando o Oceanair vai iniciar o gol no 077. Informe para o seu tratorista que temos uma aeronave na remota também executando o push, mas não interferirá com seu pushback, ok? Para que o mesmo não se assuste lá com a situação. Ok. Sete. Vai chamar para o táxi. Tomei a braceira. Passa o 200 para o 170 na margem. Azul 4206, só identificação, desce para o 060 na proa de mar e para compra da chegada mar em redução para 2509. Agente 250, Tempo 09, está autorizado ILS XRI da pistola 0, repórter estabilizado. Autorizado ILS XRI, repórter estabilizado ali. O voo no 075, solo aos 43, libere próxima à direita via Fox, chama solo 121, décima 9. 219 é liberado. Salvador, gol 1075, lembrou na sua escuta? 1075, táxi em frente, Alfa Kilo. O destino é o pátio 3, não tem a sua posição ainda definida. Naquele pátio, fique atento ao sinalizador, gol 1075. Alfa Kilo, pátio 3, ficará atento ao sinalizador, o gol 1075. Pátio 5, está com 0, 4 a bordo, está pronto o acionamento. Confirmando no Pátio 5, livre acionamento, chama táxi em Jamaica Alpha. Chama táxi, dá um som. Aí posteriormente o seu tráfego, ok? Mantenha a posição aguarde, 2231. Ah, sim. Previsão para o 755. Confirme? Então, previsão para o 755. Estima aí aproximadamente 3 minutos. Temos a aeronave da TAM completando o pushback. Está a sua retaguarda, após o mesmo eu vou liberar seu push, ok? E aguardando. O gol 1925 para o pushback acionamento, número 2. Você está no portão 2. Sente. Aguarde para o push no 925. Aguardando, 925. Seu push será simultâneo com a aeronave que está lá no 7, ok? Temos duas que vão passar a cauda. Aguarde para o push. Sente, gol 925. 120 graus, 1-1 no nós. Entra a colagem, chama 329. 2685-3365, bom. Gente, eu acho que ali, Max, você mantém a posição aguardando. Táxi, gol no 077, estamos com 1-59 a bordo, 3:50, alterna Campinas. Eu acho que a Limex aí vai manter a posição, aguardando para a decolagem, devido a aeronave decolando agora da pista 10, ok? Aguardar o eixo. Complete aproximação, torre 118, decimal 6. 86. 1755, desce para 2000, ajuste na 012, redução para 2009, reporte estabilizado. 2012, reduzindo, 755, estabilizado aliás. Tá, 3217, com 9 na borda, autonomia de 3:30, alternando Guarulhos para o Paraná. 3:30 Guarulhos, eu não copiei seu POB. 91, 91. 91, táxi em frente. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18,6 dúzia. 3217. Índia, Alfa, ponto de espera, torre 18,6 dúzia. Bora, torre 1-1-2, decimal 6, grato. 1755, no portão 7. Coordene com a equipe de pátio, vai passar a cauda do Airbus da TAM. Após o mesmo, execute o push e informe táxi. Airbus, executa o push e reporte táxi ao 755. 321 no perfil Arbor, cruza 1.800. Romeu 6321, no contato radar, sobre o 320, na saída Arbor, ele é Fofito. 320, Romeu 320. Salvador, muito boa tarde, o 1077, próximo do ponto de espera da 1070, está pronto. 1077, mantém ponto de espera da 1070. Seu ponto de espera da 1070, o 1077. Uma previsão para o 2031, tá querendo? Gente, 2231, no mais uns 5 minutos. Mantenha me escuta e aguarda, por gentileza, só na passagem de serviço. Só um minuto. Ok. Após etapa, pode prosseguir na descida, o voo 395. Após etapa, vai descer para 2000, ajuste 10012, aguardando a autorização para final ILS, voo no 395. Positivo, após etapa 2000, 1012, aguardando a autorização ILS, voo 1395. Voo 9755, inicie redução para aproximação, reporte estabilizado. 7, o gol. O gol já foi autorizado no 7. Assim que mesmo iniciar o táxi, você será autorizado na sequência, ok? Ok, obrigado. O Gol 925 é o número 3, para push no aeródromo. Eu tenho uma aeronave da Gol que já iniciou após o passar do 2231 e na sequência será autorizado o senhor, ok? A gente não iria fazer simultâneo com a aeronave da empresa? A Força Aérea já cruzando, 1735, quando pronto, livre de decolagem. Pistão 17, vento 120 graus, 12 nós do Oscar Lima X-Ray. Para Confins, 340 é o nível, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Pendulo 16 e prossegue até o destino. 5563 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. Gol no 755. Até daqui a pouco. Gol no 395, reduz para 1209, livre LS, reporta estabilizado. Reduzindo para 200, livre LS, reportará estabilizado, 395. Azul 4206, desce para o nível de voo 050. 050, 4206. O papel está pronto para o táxi. 209. Salvador, gol no 077. Livre o táxi até a Papá, reporta para o cruzamento da 1-7. Correção, está autorizado o táxi até a Papá e para o cruzamento da 1-7-3-5, chame por gentileza a torre em 118-6. Gente, vai dar para cruzar 118-6. Pelo recado. 94, Papá Lima. Para a direita, reportará na Delta para o cruzamento. Oscar Lima X-Ray, decolado agora aos 5-1, mantenha para o até 3000 e chame o controle 199-35, tem bom voo. 1935, Oscar Lima X-Ray, obrigado. Oi, Gono 755, boa tarde. Gono 755, cheque trem, ponto autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Tem depósito, Gono 755. Oi, boa tarde, Papa Tango, isso é Papel, na Papa, o cruzamento da 1735. Para 1012, tem bom voo. Passing Alfa com 1012, ponto de espera 1086, tem uma ponte de trabalho 75. Mike, corrigindo, Quebec, Mike na Lima, chama solo 121-9. Família cruzar, Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo, o Estrela. Salvador, Papá Romeu Lima, Delta Lima. Olimpo 09 na Delta. Gente, o Olimpo 09 mantém a posição, aguardando para o cruzamento. Mantém a posição antes. O 206 desce para 2000, ajuste na 012. 2000 na 012 para 206. Salvador, Salvador, Lima Delta Lima. Voo no 077, ali mantém que for no zero. Ali mantém no zero, voo no 077. Olimpo 09, após a passagem agora do aeronave da Vale, que é autorizado cruzamento até o pátio militar, na minha frequência. Afirmativo, iniciando o cruzamento, direção ao pátio militar, Olimpo 09, grato pela coordenação, boa tarde. Salvador, Papai Romeu, Lima, Delta Lima. 395. Lona 395, complete aproximação, chama a torre 1918, decimal 6. Chamando 186, 0, Golfo 395. Do 4206, livre LS, sexta da pista 190, redução para 1909, reporte estabilizado. Correspondente, 5729, como recebeu as outras chamadas anteriores, senhorita? Eu não recebi o senhor, a única chamada que eu recebo é agora, por pushback e acionamento, única e exclusivamente. Tá bom, então a gente vai checar o rádio aqui novamente, mas está autorizado já o pushback e acionamento, pole position? Negativo. O senhor é o número 2 no setor? Vai manter a minha escuta e aguardar. Previsão de aproximadamente uns 8 minutos. Tá bom, então. Vou fazer um cheque no outro rádio, tá bom? Sem problemas. E o Quebec Hotel vai manter a posição e aguardar. Ô, Solo, como recebe o 5729? 755, liberou, boa tarde. Eco Zulu 90, mantém a minha escuta e aguarda. Voo 1755, boa tarde. Prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 55. 2, deixa na 47, Nuno, muito boa tarde. Mantenha me escuta e aguarda a cópia, número 2. 1395, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Baixado e checado, livre pouso 10, voo 395. Voo 1077, decolar 255, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, boa tarde, voo 077. Passageira 223, ano para o táxi, PLB de 44, autonomia 3 horas mais 20, Brasília. 360, direto da Evo, 077. Acionamento pátio 3. Passageira 2231, prossegue via pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.6. Altímetro marca agora 1012, tem bom voo. Pátio Índia Alfa. 018-6-3-2-3-1. Trip 5B-09, autorizado, puxa, chama táxi. Chamará. O gol no 925. Coordena com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Passaredo passar a retaguarda do senhor, está autorizado, puxa no 02. Assim que o Passaredo passar a retaguarda, a gente inicia o gol no 925. Solo, isso quer pegar até uma outra posição? Vamos para o táxi. Índia Mike Alfa, só confirmando, Pátio 5. Ah, galera está. Ciente, livre, táxi, aposta na papá para ingresso. Marinho. Meu Papatão. Papará visual com o campo, Romeu Papatão. Final visual 4206. Azul 4206, chama a torre 118, decimal 6. 6250, a retaguarda, está autorizado o push. Então agora espera mais uma aeronave, depois inicia o voo 925. Afirmativo. Alfa antes da Juliette, 55 da Gol. Mantenha a posição e aguarda, 55. Mantém a posição. Passaria do ingresso via pátio à esquerda, Índia e Alfa. Pátio à esquerda, Índia e Alfa, 2231. Direita, deixando o solo 121, décimo 9, agilizando na medida do possível. 219, sim, gente. 395. Três, dois, no sete, vento Alfa vai chamar a Juliette, voo no 395.